Retorno 805 agora com Recife, 125.45, alterna 126.85. Recife, 125.45, alterna 126.85, voo no 805, boa noite. Salvador, o gol 1994 com 1.0 a bordo, 2:09, que eu estou no meu centro da Natal. 1994, 170. 1.0, positivo. Ciente via Juliette Alfa. Ajuste 1013, reporte para espera pronto. Positivo via Juliette Alfa mesmo, que está na pauta com 994. Um no meio, correção, gol 1606, agora com Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45.26.85.606, até a volta. Controle de Salvador, bom dia, o TAM 3170, centro da Delta, passando 200, parando 50. 3170, chegada a Mari, desse mantém o 050. Para o 050, 3170, sou autorizado, vou direto do dono, senhor. ITAP autorizado e descida ao 050. ITAP autorizado, 350. Boa noite, até 3520, informação é a Delta, está no 08, nível 190 para Aracaju. Gente, aguarde 190 Aracaju. Aguardando, tá 3520. Solo Gol no 896 para o posicionamento, estamos no 05. Autorizado no 5, rapaz táxi. Reportaremos o Gol 1896. Antena com 8. Bom gol 198, boa noite, obrigado, senhor. 520, cópia. Pronto para a cópia, 3520. Aracaju, 190, 10 decola, curva esquerda, Pucajama foi direto, 198 controle, transponder 5116. 50, saída Puca, contato radar. 350 na Puca, CNT. Jamo, direto após, controle 119.8, transponder 5116, na 3520. 3520, correto, repasse pronto. Tomará pronto, 3520. Portugal, clear, coming back to Texas. Clear, Para o táxi do Gol 1896, estamos com 1236, alterna Fortaleza, 149 no POB. Gente, Juliette Alfa, 1012, 1895, quanto espera? Juliette Alfa, 1012, no ajuste, o gol 1896. Oi, muito boa noite, boa noite. Do 9.6, aproximando o ponto 0.0. 9.6 autorizado, ingresso de decolagem, ajuste 1012, vento uma centena com 8. Ok, está autorizado a linha e decolar, o gol 1896 da 1.0. Gol 994, agora com Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 5. 2545, alterna 265? 126, decimal 85. 2685, alterna. Obrigado, uma boa noite. Para puxar o acionamento. 8, coordenando com a sua equipe de solo após o 330 da Portugal livrar o pátio, está autorizado a iniciar. Coordenação com a equipe de solo após o 330 livrar, está autorizado a iniciar o puxo de acionamento da 35-30. 8-9-6, alusou no meia, 19-8, por favor. Obrigado, bom trabalho. Controle, boa noite, 8-9-6 decolou na PUCA. 4, taxi via Juliet Alpha, 3210, 2, coming back, hold shot. taxi via Juliet and Alpha, 21 to West, and always 0824. Salvador, bom dia, o TAN 3170, passou externo, baixa de travado. 3170, bom dia, pouso autorizado na 10, vento a centena na 10 nós. Autorizado, 3170. Ground Espanol, 024, holding point, runway 1. Tower 118.95. 118.95, Espanol 024, together. Mongo. 024, line up and wait. Line up and wait, 10, Espanol 024. Boa noite. Boa. 3170, solo aos 22, também escuta Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette na sua escuta, 3170. Para o táxi, TAN 3520, está com POB de 145, alterna Recife, autonomia de 2 horas e 49. Juliette Alfa, ajuste 612, 1895 no ponto de espera. 7 Alfa 1012, 1895. É Portugal, 0-2-4, 0-2-4. Clear line up and take off, runway 10, 10 degrees, 8 knots. Clear for line up and take off, 10, Portugal, 0-2-4. Salvador, bom dia, tá 3264, informação Delta, livra 165 para 150. 3264, desça até o nível de voo 050, chegada é a Mária, sendo identificação. 050, chegada a Mária, seria possível vapor de Duna? Sob vetor 3264 para final, ILS X-Way da pista no zero, direita pro 045, reporte estabilizado. Após através da posição ITAP, estará autorizado descer a 2 mil pés. Gente, 050, vetoração 045, a proa para final ILS X-Ray, então 3264. Gol no 896, controle Salvador. Transmissão às cegas. Caso escute controle Salvador, chame agora o centro Recife, frequência 125.45. Sobre o 024, bom at 25. Salvador Departamento Frequency 119.8. 119.8, Sobre o 024. Salvador, boa noite, Portugal, 024, crossing 2645, level 370, Booker, departure. Portugal, 024, classified level 370, Booker, departure, radar contact on departure. Level 370, Portugal, 024. Portugal 024, Skok 5110 now. 5110 on Skok, yes, Portugal 024. Somebody. Autorizada a sua decolagem, uma centena com meia dúzia. Iniciando, tá 3520, 90. Bonner, Portugal, zero to four. Go ahead, zero to four. I request a coordination with the seat for an area at Tintal, if possible. Coordination? Coordination for an area at Tintal. Roger, stand by. Portugal 024, contact now at 6 center 125 decimal 45, backup 126 decimal 85. Request to 6 center. Backup 126 decimal 85, é Portugal 024, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3520, passando 2500, perfil da PUCA. Contato razão decolagem FAB 190 saída PUCA, tem 3520. 190, passou, prossegui direto PUCA. Autorizado. Pode PUCA, obrigado. Salvador TAN 3264, passou através de TAP, com referência, autoriza prosseguir direto 2000 pés? Autorizado, ajustado 1012, 3264. 2000 pés, 1012, ajuste TAN 3264.